Copia. Sim, irmão. Sistema 327, autorizado nível 240 para Ilhéus. Colodão no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5574, controle 119, decimal 8. Autorizado, direto ao rotatório, Alfa 8 Juliette, reporta visual com a pista. Esquerda não, direita, após a decolagem na M327 da El, Leda e Ilhéus. Ok, novamente então, autorizado 240, decola da pista 10, após decolagem curva à direita, pedindo a saída da El, Leda, após Leda, direto e Ilhéus. Controle 198, transponder 5574. Vai te chamar pronto, pushback, eu chamo a 6327101. Tamo lá. Papa Romeu ainda November Alpha, mantenha condições visuais, autorizada a presença direta rotatória, atentando para o tráfego anteriormente informado, o Alfa Vitor Juliette também prosseguindo para a rotatória. Ainda November Alpha, ultima transformador na 012, resposta visual com a pista. Aguarde Cairo. Uma nove. Dois, uma nove, já terminou o movimento. Paulo, bom, o movimento praticamente errou. 348, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, bom. E da Infraero, reporte no término. Bono 785, para o Galeão, nível 3620 autorizado, Upper Whiskey 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, após Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, após prossegue Upper Zulu 16 até Gruff, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar, Kilo India Mike, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, aciona 5015, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 360 para o Galeão, uniforme UIS 50 até Bidev, uniforme novembro 87 até Porto, uniforme Zulu até Gruff, uniforme Zulu 14 até Tupim, decola da 10 curva direita, a saída é da El, Leda, Bidev, controle 119.8, transporte 5015. Chame pronto, pushback no 62 agora no 785. Chamara pronto. Papa Romeu Quilo Serra Lima, pronto, cópia. Papa Romeu Quilo Serra Lima, Ituberá, 1100, 1000, direto, decolando no 7, direita, subida Gole, após Eval, após direto, aciona 5567, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 612. Da borda? 5. Tá no parte 5, chama a torre 118, meia, acionamento táxi, decolagem, ajuste no 0, 1 no 2. Então, bom voo e boa tarde, Quilo Serra Lima. É 48, via Índia, segunda, esquerda para o portão 02. Aqui é portão 02, via 48. Vitorina Juliette, pronto, cópia, Cairo? Trena Juliette Cairu, Uno Mil Pés, decola da 17 direita, corredor Axé, após Caixa Prego, aciona padrão 0160, controle 119, decimal 8, torre 118, meia. 5186, Torre Sanamitex Decolagem, ajuste no 012, tomou voo, boa tarde, Vitor Índia, Juliette. Para táxi aqui, correção, para pushback acionamento, Oceania 6327, está no gate 1. Condenação e observando o parqueamento do Bang da Gol no 02, após para livre iniciar, chame táxi, Oceania 6327. Para táxi, confirme. Afirmativo. Mate, five, copy, 10%, 4,000 feet, clear, bomb for arrival, can say 1012. Salvador, o Alfa Vitor Juliette está na prova rotatória, visual completo. Alfa Vitor Juliette, torre 118, decimal 62. É uma torre em 118, decimal 62, até mais. Até. ILS completo, 2231. Passarei 2231, completa final do procedimento ILS X-Way, chama a torre 118, decimal 62. Vou chamar. Muito obrigado, amigão. Até já. Até. Muito boa tarde. O Alfa V Juliette confirmando, foi sobremodulada, altitude de 1000 pés. Afirmativo, mantém 1000 pés, Alfa V Juliette. Reporte vertical da rotatória, o Alfa V Juliette. Não copiou. A saída dos 231 não modulou? Não, eu só anteriormente, mas eu não tinha percebido que meu colega estava na frequência. Transferimos para você, a ILS completo. Afirmativo, já embaixo travado? Afirmativo. Tem livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, com 1 no 09, 130 com 10, passarei 2231. Livre pouso, 2231. O Alfa V Juliette na escuta? Afirma, prossiga! Está presente em curto e ao final, curto final, pista no 7, o altímetro 1 no 0, no 2, para cheque o vento no 30 graus, com 1 no 09, o Alfa V Juliette. 14, 18, décima meia dúzia. A série 2231 para informação de tráfego, tem um Cessna, um Charlie 150, setor norte, numa distância de 4 milhas para cabeceira auxiliar 17, não vai interferir na sua aproximação, ok? Paciente 2231. Victor Juliette, reporte quando visual algum em breve da passarela na final da 10. A intenção é pousar a retaguarda do tráfego, ok? Sim, tem condições de se encaixar como número 2? Afirmativo, vai realizar um 360 pela direita, pode ser? Passa pela esquerda, o Alfa Vigiliette, informa o Indy November Alfa 1.500 pés na proa da rotatória, ok? Cliente, curva esquerda, Alfa Vigiliette, 360, está frente do tráfego do Indy November Alfa. O corredor Veracruz e Interlagos devido à decolagem da pista 11. Mantenha condições de 1.500 pés, altímetro 1.0, 1.2. Reforço para ir para ingresso no corredor Interlagos. Passo um 360 pela direita, ok? Informo o Alfa Victor Juliette na final de 3 milhas, pistão 7, também fazendo espera na altitude de 1.000 pés. O Indy November Alfa vai manter 1.500 pés, fazendo um 360 pela direita. Sentido tráfego a 1.000 pés, Indy November Alfa mantendo 1.500 pés, com curva 360 à direita, Indy November Alfa. Salvador, muito boa tarde, Azul 4118 para Confins, nível 360, centro da Romeu. Confins, 360 autorizado, Aerovia Pesulu 16, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da Aerovia. Aciona 5023, controle 119.8. Azul 4118, autorizado com fim nível 360, após da 10 com a direita, saída da El, após Leda, após Bridge, ingressa no Presulu 16. Respondo 5023, após controle 119.8. Portão 8, chame pronto, Azul 4118. Chamada pronto, 4118. Boa tarde, passarelo 2231, livrou. Boa tarde, passarelo 2231, está livre, Alfa, pois Juliette, remota 1-4. Alfa, Juliette, remota 1-4, 2231. Ciente, livre, pouso, e vai taxiar até Quebec, o Alfa, Juliette. Afirmativa, tem um Indy November Alfa, sua retaguarda, prosseguindo também na aproximação no 7. Paciente, vai programar o pouso, Alfa, Juliette. Meia dúzia em coordenação limpo do solo, gol no 785, vai aguardar a passagem retaguarda do Embraer da Passaredo. Está prosseguindo para remoto. Após o mesmo, está livre iniciar no meia dúzia, chame táxi, gol no 785. Gente, após a passagem do Embraer da Passaredo, autorizado puxa também, chamaram para o táxi, gol no 785. Não tem condições de agilizar o táxi até a remoto no 4? Afirmativo, 2, 2, 3. Pavic Juliette no solo 58, livra primeira esquerda, taxiway Quebec. E aguarda para o táxi. M3 27 ao 58, decola 109-8 ao controle, bom voo. 109-8, bom final de semana. Igualmente. Voador, boa tarde. Xaner 6327. Xaner 6327, boa tarde. Contato lá na decolagem. Suba ao nível 240 na saída da EL após Leda direto Ilhéus. 240, feitura saída da EL após Leda, vai direto Ilhéus. 6327. Go 1925, are you making a deviation? For avoiding weather, clear fly direct to Duna, descend to 3,000 feet, on the fair 1012. Clear fly direct to Duna, descend to 3,000 feet, on the fair 1012, go 1925. Tranquilo, que Quebec Serra, está sendo observado, está fora do eixo do corredor Veracruz. Voe em condições visuais na proa 050. 050, Quilo Romeo Oscar, controle Salvador. Quilo Vitor Alfa, tem livre. Tem track. Solo 01, Alfa de 4. Reporte Paripo para o ingresso no corredor Interlagos. Agora sim, estou autorizado direto rotatória para aquilo que vai ser. É, obrigado. Principal no zero. Nice to 5, clear last final approach, runway 10, descend to 2000 feet, open set 1012, report touch. Clear ILS set 3, runway 10 to 2000 feet, go 1925. Mike, após direto Bravo Sierra Índia e após Upper Whiskey 10. Decola pista 10 após a decolagem curva direita. Na subida gole, transição o fito. Aciona 5506, controle 119, decimal 8 e a torre opera em 118, decimal 612. Linha Tango, confirme se copiou o solo. Entra, Chinem 327, aguarda transferência para o centro de Recife. Nova Juliette, reporte. Acesse na coagina, acesse na frequência livre. India Tango, confirme se copiou a autorização do solo. Gente, reporta no ponto de espera, táxi Papá, altímetro 02. Obrigado, Tango Táxi. Tem outra aeronave que chamou o solo. Aquilo que vai ser reporte curto final, pista no 7, o altímetro no 02, para achar que o vento 130 com 10. Aquilo Serra Lima, mantém a posição, ok? E temos um tráfego aproximado do pouso no 7. Go 195. Go ahead. Is that gear down and lock it? Gear down and lock. Roger, have the traffic in sight clear to land runway 10. The wind is 130 degrees with you 11 knots. Clear to land runway 10, go 195. 125.1, alterna 133.2. Não, está registrando como número 2, aqui no Quebec. Emativo, vai depender do eixo da satélite. Go 195, traffic information, have the Islander on the north sector. Not deferring your approach. Roger. Aquilo que é Quebec Serra, após o pouso, vai passar um pouco da Papá, ok? Já tem um trafo na Papá, não posso esperar. Vai ser a merda. Solo Salvador, o gol 1785 está pronto do táxi com 179 a bordo, alternando Campinas, 4 horas de autonomia. Rotatória? Essa rotatória, Romeu lá. Juliette Alfa, seu ponto de espera da 10, 182, então é gol 1785. 186. 186. 118.6, voo 1.649, Ilhéus é o 240? 20, sim, só um minuto. Aquilo que vai ser a livre pouso, pista no 7, 140 com 10 é o vento. When you vacate, we contact you 121 the small niner. Boa tarde, gol 1399. Gente da Romeu na 3, na posição 3, autorização para São Paulo, acompanha. Negativo plano, gol 399, boa tarde. Confirma o horário do plano, ainda não temos sistema. Gente, estamos um pouco adiantados. É o previsto para o 1838, para no 399, se quiser adiantar, estamos nesse tudo. Duas milhas, ao número 500 pés, bravo novembro 2 alfa no corredores visuais de Salvador, sem interferir na aproximação. Gente, visual com medo, agora desneutralizada, chama estabilizada, tá? 3, não faz. Só confirma o destino, Congonhas? Afirmativo. Ponto, espera, taxi Oscar, Victor, Urina, Juliette. Para prospecto no meio gate, 8. 7399 será da Euleda Bridge. Aguarde só um minuto, cópia. 3, 399. Tá azul 418, portão 8, tá autorizado, chame táxi. Chamar táxi, o 4118. Salvador Ground, 1925, não veio bater. 1925 é pro taxi Alpha, come before taxi Juliet. Taxi Alpha, olha o Juliet, 1925. Salve Salvador, voo 1785 no ponto de espera da 1-0. Voo 1785, autorizado linha decolar 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-0-9. Autorizado alinhar e decolar na 1-0, voo 1-7-5. Salvo o campo aqui do Rodelato. Quilo Rodelato, torre 1-1-8, decimal 6-12. 8-6, Romeu Oscar. Bruno 649, pronto, cópia. Altímetro 1-0 no 2. Informa o tráfego da 1-7 para decolagem, o tráfego para pouso da 1-0, ok? Devido à dinâmica do tráfego agora, é melhor manter a proa e reportar na vertical da rotatória, ok? Ciente, reportará Romeu Oscar. Portão 2, chame pronto, Bruno 649. Solo Salvador, tá 3155, informação ao meu para autorização Guarulhos 360. 7355, eu tenho 340 pré-autorizado, copio agora a coordenação 360. Negativo, copio o 340, tá 3155. Ok, aguarde só um minuto, tá 3155, número 2 para cópia. Claro. Vou no 399, tá pronto cópia? Pronto cópia no 399. Bruno 399, São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizado, aerovia Pesulo 16 até Belo Horizonte, após vai prosseguir direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após vai prosseguir direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5050, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, ambos do Lono 6, direto Trive, após direto Pira, decola da 1-0 com curva direita da El, Leda Bridge, 5050, transponte 198 é o controle, 1399. Pesulo no meio até Belo Horizonte, após direto Trive, ok? Após BH, direto Trive. Após Trive, direto Pirassununga, no 399. Vai, chame pronto, pushback, com 399. Ativo para pouso, estrutura 360 pela esquerda, aqui no Romeu. Voo no 785, decolado ao Juno Ono, controle 198, bom voo. 198, 785. Direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5005, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, via Perú 50, decolada 190, pela direita. Israel, saída da El, Leda, Bidev, o transponder 5005, controle 119, decimal 8, tá 3155. Então 7, chame pronto, pushback, tá 3155. Camarada, 3156. Já, Ninja Tango.